depois a luz se apagou e eu não consigo mais ficar sozinho aqui sem você. É tão ruim, não tem sentido, prazer não há nada. Interpreta mal, eu não queria nem devia te magoar. O tempo vem, o tempo vai, passa por meio assim devagar. O que a solidão pode fazer? Ah, um ser ferido por saber que o erro era meu. Aparecer pela janela tão bonita de